saudade. Se você quiser voltar pra mim, vou te perdoar o que me fez. Bora, Santa Lima. Mas tem que jurar que não vai mais brigar comigo. Recordando, vai. Nem vai me deixar mais uma vez. Meu coração está ferido, já cansou de tanta brincadeira. Se quiser voltar, pode chegar que a casa é sua, mas tem que ficar a vida inteira sem ter. Solidão está doendo em mim. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer pela última vez. Volte pra mim. Oh, oh. DJ Reverde Saudade. Meu amigo DJ Rebelde, você é o maestro da saudade. Toca aquela sequência apaixonada da saudade que eu quero bailar, eu e minha veia no salão. Tá, DJ Rebelde? Bora, cidade de novo, como é que é? Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer, a solidão está doendo. Sem teu carinho, vou sofrer sozinho. Vou morrer pela última vez. Volte pra mim. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Olha o que ela fez, olha. Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela gata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. E o nome dela como é? Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Luciene, Luciene, minha flor. Rebelde. Luciene, eu te amo, meu amor. E o nome dela como é? Luciene, Luciene, minha flor. Meu amigo Jackson e Alego, a gente curtindo Lua de Prata hoje, obrigado, hein? Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. Luciene, que seu malvado coração não me ama. Até que enfim abriu o olho, né? Só é da boca pra fora e você diz que me adora. Mulher enganando ele e assim me engana. Vai! Não quero mais viver assim. Pra que tentar me iludir com este amor? Eu sei que você nunca me amou. Oh, diga, diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. Oh, diga, diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. Você jamais gostou de mim, eu sei. Não adianta esconder. Quem ama não faz assim. Não faz assim. Não faz. Já descobri tudo em você. Já perdi toda a esperança de ser feliz a seu lado. Não adianta mais tentar. Já me cansei de ser enganado. Rebelde. Oh, diga, diga que é verdade, que só por piedade. Saudade do Luan de Prata. Você vive comigo. E o Rebelde vai metendo ficha. Oh, diga. Diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. DJ Rebelde. Você vê tudo que podia de você. Em todas as promessas de amor. E agora? Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. No chão. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. DJ Rebelde. Bora chegando, vem chegando que o Rebelde tá no ar. Hoje, do início até o final da festa, muita saudade do Luan de Prata. O maestro da saudade. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Pelo amor de Deus. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Da Maria da Penha, né? Talvez pela falta de porrada pra deixar você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Hoje eu vou sair por aí e o primeiro bar que eu encontrar vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Isso, meu filho, não bate nela não. Vem pro bar, enche a tua cara. Assim, ó. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. DJ Rebelde. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou perder pra esquecer esta safada. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será, rapaz? Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. DJ Rebelde! É a nossa domingueira do Luas de Prata do Rebelde. Hoje eu vou sair sem rumo certo. E o Assis vai gravando. Se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que todas são iguais? Ninguém passa. Bora, Maria da tribo! Água gente, hoje aqui no Lua de Prata. Obrigado, Maria. Fica à vontade, nossa família. Chope saudade do Tupinambá. Eu vou beber pra esquecer. DJ Rebelde. Fala assim pra ela. Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar. Isso, meu garoto. Não vou te dar mais esta alegria de ver chorar os meus olhos na tua partida. Rebelde. O pior já sofri. Já nem não fui amado, malfadado amor. Respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei, infelizmente você destruiu. A ingratidão pede afeição, como você me perdeu. Fiz do teu amor o nosso amor, infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Rebelde, vai tocando a saudade pra da categoria. Pior já sofri, te amei, não fui amado, malfadado amor. Respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei, infelizmente você destruiu. A ingratidão perde a afeição, como você me perdeu. Fiz do teu amor o nosso amor, infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonho desfeito. Bora chegar junto, caso de show, Lua de Prata, Rebelde do Comando. Sonhos desfeitos, DJ Rebelde. Tudo acabado, sonhos desfeitos. E mundo dá voltas, né? escuta aí. Hoje eu encontrei chorando quem já sabia de mim. Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Veja, veja só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Veja só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Ditado, vai esquecer um grande amor só encontrando um novo amor, né? Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. E aí? Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. É do Miguel, é do Lua de Brada com Rebelde. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Não veja mais. Veja o som, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Veja o som, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Veja o som, hoje eu sou tão feliz. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Tem gente que beija pra beijar, né? Mas tem gente que leva muito a sério um beijo, né? Quando beija já quer casar, né? Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Doido pra levar pra cá. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Muita coisa a gente até pode esquecer. Rebelde. Mas se valer não custa nada dizer. Só não vale brincar com os sentimentos alheios. Se não for pra lembrar, você pode falar de sem medo. Vale meter chifre, meu irmão. Se não for pra lembrar, você pode falar de sem medo. Música. bacana quando o casal dá certo, né? Que o mundo foi feito só de paz. Pode crer. Que eu. Vamos lá! Vivo sem te ver. E aí, Cidade Nova? Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Grande amigo Pedrinho Varrista está com a gente hoje aqui. O Lua de Prato nos dando força, sempre nos prestigiando. Obrigado, Pedrinho. Fica à vontade. Um vazio. Pedrinho Cachaça, Pedrinho. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. DJ Rebelde! E aí, Cidade Nova? Amor, chegamos! Estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Os bares. Deixa pra saber, grande amigo Adonei. Está com a gente hoje aqui. O Lua de Prata, fica à vontade, Adonei. Sinta-se à vontade. Eu vejo afogar. É, Marginho. Esta distância. Só mais um. Que tanto maltrata. Eu sinto a falta da vontade de chorar. Flash Brega, uma maneira gostosa de se recordar. Corre tempo, vai mais veloz que o vento, leva o meu bem. Eu vou voando hoje. Aonde eu deixei? Diga pra ela que o tempo não importa, que espere a minha volta. Foi na distância que eu te encontrei. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Foi na distância que eu te encontrei. Deixa eu botar uma pressãozinha na galera aqui na Cidade Nova. É pra dançar, vem! Jogar bem de longe, jogar bem de longe, pra que viver assim? Não tem mais razão. Hoje eu sei. Depois te encontrei, não vou te perder. Eu quero te amar. julgar bem de longe, te julgar bem de longe, pra que viver assim? Te julgar bem de longe, te julgar bem de longe, não quero te ver triste. Saudade de longe, Brada! Distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar, DJ Rebelde, numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar, eu tentei em vão, me acostumar, viver sem você. Já vi que não dá. Fala assim pra ela, meu amor. Me ama, me ama. E até me engana. Égua. Se rosca meus braços. Pode ser enganada. Me mata de amor. Me ama, me ama. Alô, Pedrinho Cachaça. E até me engana. Se rosca meus braços. Me mata de amor. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Deixa abraçar carinhoso, minha igreja amiga Bete Recepções. Você me está com a gente hoje aqui no Lanche Brada. Obrigado, Bete. O que um abração do Rebelde. Rebelde. Sabe fazer. Fica à vontade. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, me ama, me ama. Vive até me engana. Se rosca meus braços. Me mata de amor. Me ama, vive até me engana. Se rosca meus braços. Me mata de amor. A noite se foi, o sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Carreira solo. Sempre a esperar você que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem. Bora, Jackson! Você e a Leia! Tão... Estavam com a gente lá na Vila Cubuaçu. Liguei. Lá em Santa Isabel logo cedo, hein? Foi tudo em vão. Rebelde, metendo bicha. Tentei te esquecer. Tudo me lembra você. Que não vem bem pra mim. Vamos lá! Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. A noite se foi, o sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Sempre a esperar você, que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você. Grande amigo Bigode, vida é tão... Chegando no Loja Brada do Bigode. Liguei pra você. É a primeira dama. Tudo em vão, não ouvi sua voz. Fica à vontade, Bigode. Tentei te esquecer. Tudo me lembra você. E não vem, vem. Flash Brega, uma maneira gostosa de se recordar. Triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Vem, vem pra mim. Não sei

encontrar. DJ Rebelde. Maestro da saudade. A saudade é tanto e eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim: eu vou despeço, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Meu amigo DJ Rebelde, um forte abraço do Papudinho. Olha, DJ Rebelde, eu já tô com a minha garrafa de 51 e meu tapereba na mão, pronto pra dançar aquele caqueado de lambada, pai d'égua, que só você sabe tocar. Dá-lhe, maestro. É ele o estivador. Olha o gagueado. Seu swing é o suor. Um, dois, três, quatro. Toda nega faz amor com ele. Toda branca tem maior tesão. Arerê de confusão na pele. Tem jubia, abaixo do protetor. Toda nega faz amor com ele. Toda branca tem maior tesão. Arerê de confusão na pele. Tem jubia, abaixo do protetor. Volto e no guerrear. É de canto e de samba. Só pra ser carinhoso, grande amigo, comunicador Aldenor Lobato. Pela divisão. Comunicador aqui da Cidade Nova. Abração carinhoso do Rebelde. Rebelde. Vai! Escondida aí, né, então? Não avisa quando chega. Na boca do mangue é rei. Despediu-se um grande amor. Vai pra cima! Uma bala cega sem destino. Foi no peito do trabalhador. Esse era o sonho do menino. Balduino, sempre vencedor. Uma bala cega sem destino. Foi no peito do trabalhador. Esse era o sonho do menino. Balduino, sempre vencedor. Balduino, DJ Rebelde. É de canto e de samba. É como no coração. Luta pela divisão. É o Zorro. Fala, Zorro. Sabe fazer o gagueado. Eu como não sei, eu fico só olhando, né? DJ Rebelde. Vai, Maria! Colombia rock, clapping hands up. Lucina. Chega o rebelde aqui do comando. Take me back, Colombia. Let me rumba. Take me back, Colombia. Let me salsa. Colombia, Colombia. Colombia, Colombia, Colombia, Colombia, Colombia, Colombia. Vamos lá, galera, agora sim. Vamos no caixa, vai. Let's join 1, 2, 3, 4, 5. Bamboleo com la soca vibe. Hey, yeah, yeah, yeah. Colombia rocks. Colombia rocks. Colombia rocks. Colombia rocks. Music, oh, music, oh, music, oh, music, oh. Take me back. Rosana e o Teco estão aí com a gente. Rosana e o Checo. Imagina eu dar um cheque com o Rebelde com Gênesis. Bora! Bora sacudir! Bora balançar o esqueleto! É o Lua de Prata hoje! Recebendo o maestro Rebelde do começo até o final! DJ Rebelde! Quero ver! Só começando! Como a gente não chega aqui, meu filho? Libera! Libera! Libera! Libera! Libera! Olha aí, sobe a bilirrubina. Quando te pede assim, menina. Olha, me deu uma febre outro dia. Por causa desse amor, morena. E fui parar na enfermaria. Ei, dona Rosa. Caí de cama. E me aplicaram soro de 1000 cores. E me tiraram a radiografia. E me diagnosticaram mal de amores. Ao ver meu coração como batia. Oi, me tocaram até a alma. Com raio-x e cirurgia. José Luiz Silva funciona. Junto com o Checo e a dona Rosana. Casal da época do Búfalo Recordações. É com ele. Alô, Chico. Injeta teu amor como insulina. Já mandei o Martinho pra lá. Me dá uma vitamina. Alô, Martinho. De carinho. Que tá subindo a bilirrubina. Olha as meninas. E sobe a bilirrubina. E sobe a bilirrubina. Assim, menina, quando te vejo assim, menina, não adianta aspirina, não. Isso combina, é o amor que conta, menina. Que sobe a bilirrubina. Que sobe a bilirrubina. Quando te vejo assim, menina, quando te vejo assim, menina, não adianta aspirina. Isso combina, é o amor que conta, menina. Que sobe a bilirrubina. Maestro da saudade chegou, DJ Rebelde da meu ar. Olha aí, sobe a bilirrubina. E sobe a bilirrubina. Quando te vejo assim, menina. Quando te vejo assim, menina. Não adianta aspirina, não. Nem soro com pinicilina. É um amor que conta, menina. E sobe a bilirrubina. E sobe a bilirrubina. menina. Que sobe a bilicuda. Quando eu te vejo assim, menina. Quando te vejo assim, menina. Não é o baixinho. Menina, não. Tem choro com pique. É um amor que corra, menina. Que sobe a bilicuda. Oh, oh, yeah. Amigo DJ Rebelde, um forte abraço do Papudinho. Oh, meu amigo DJ Rebelde, você é o maestro da saudade. Toca aquela sequência apaixonada da saudade que eu quero bailar, eu e minha veia no salão. Dale, Rebelde. Vou preparar agora. Hei de achar alguém que me dê amor. Lá vem a saudade! Que fale só de amor, pra que eu possa pensar. Tá na hora de colar, meu irmão. Que a violência já não representa nada. Que a paz já foi encontrada. Que a guerra acabou. DJ Rebelde. E que a gente já possa viver. Que possa falar com seu amigo Chico e a Luana. Sem ter. Meu parceiro Thiago, toda a galera lá de Marituba. Hoje invadindo Lua. E crianças. Os nossos motoqueiros e seguidores do Retrô. Brincar. Sempre com a gente. Sorrindo, cantar. Soltar seu perfume de amor pelo ar. Patrô Zilma, há 2000 anos atrás, lá do Zilma Som, tentou na terra um rapaz. Que coisa, hein? Que só falava de amor. Que bonita aparelhagem, hein, Patrô Zilma. Mataram, mas o mataram fisicamente. Pois os seus parabéns. Pois suas palavras estão mais vivas. Está arquivado na voz. E das aparelhagens das antigas. Que acreditam que o amor é. Zilma Som! E que a gente já possa viver. Alô, Zilma, não chega com meu parceiro Jackson. Aqui no meu ladinho direito. Sem ter que matar. E crianças já possam brincar. Sorrir, brincar. Sem você, sem o seu amor. Olha o nosso rei aí. Eu vou me jogar nos braços do meu amor. DJ Rebelde. Eu vou me encolher nos braços do meu amor. Se no sono eu pegar, vou ter sonhos lindos. Boa noite, Margarete Ferreira. E quando acordar, eu sei, estarei sorrindo. Fica à vontade. Querida, por favor, não me deixe nunca. Pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor. Eu sou o ser mais feliz que existe no mundo. O parceiro Rose dos Varejeiros. Eu sou. Fala, Rose! Capaz de viver anos no segundo. E aí, Reginaldo? Nos braços do meu amor, a realidade. DJ Rebelde cedeu seu lugar pro sonho. Pra felicidade, querida, por favor, não me deixe nunca. Pois eu não sei viver sem você, sem o seu amor. Grande amigo Bigode, ele é pro Minadão. Recordar. Nos braços do meu amor, a saudade. Feliz amiga Maria da tribo. Cedeu seu lugar. Equipe Chupe Saudade com a gente. Pra felicidade. Alô, Maria! Querida, por favor, não me deixe nunca. Eu posso nem ser ninguém pra você, Rebelde. Mas eu não vou te perder. Sei, sou ninguém pra você, mas com amor vou vencer. É meu rei. Você disse que eu me afastasse, ficasse distante, pois me achas tão pobre, tão feio, tão deselegante. Corajoso! E até você disse que tem preconceito de cor, mas eu tenho uma arma mais forte. É o Zorro, porra! Eu posso vencer ninguém pra você, mas eu não vou te perder. Sei, sou ninguém pra você. É pequeno, mas com amor vou vencer. Mas é gostoso, porra. Outro dia você me falou que eu não valho nada. Não vale nada. Que eu não passo de um pé de chinelo, uma roupa rasgada. Eu calado fiquei, em resposta te dei uma flor. Pra recordar! Pois teu ódio caminha bem perto do teu grande amor. Eu posso bem ser ninguém pra você, mas eu não vou te perder. Sei, sou ninguém pra você, mas com amor vou vencer. E eu tenho certeza que um dia você vai mudar. Será que muda? Meu amor é tão grande, tão forte, pode esperar. Pois nobreza, beleza, riqueza é coisa interior. Vamos lá! E o mais importante na vida é a humildade e amor. Eu posso bem ser ninguém pra você, mas eu não vou te perder. Só não tiver humildade e amor no coração. Sou ninguém pra você, mas com amor vou vencer. Essa história se passou quando eu deixei meu grande amor naquela estação sorrindo. Um dia lindo, né? Um dia lindo. O dia de hoje era domingo. Aí, Gilmar! E lá se foi o meu grande amor. E o trem? Olha, o trem nem me avisou. DJ Rebelde partiu levando num vagão meu grande amor, meu coração. E aí, bigode? E eu a deixei ali sorrindo. DJ Rebelde. E aqui fiquei me consumindo. E se você já teve amor que um certo dia me deixou? DJ Rebelde deve sentir no coração a mesma mágoa e a mesma. Patrão Bigode, obrigado, Bigode, pela cortesia, hein? Esta canção. Tamo junto! Recorda aí! Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. E se você já teve amor que um certo dia me deixou. Saudade da cidade nova. Deve sentir no coração a mesma mágoa e a mesma dor do autor que fez esta canção. DJ Rebelde. O maestro da saudade, Rebelde. Sim, vai. Você disse que eu, em relação a você, vai, Jeco. Sou uma fonte que já secou, cheque a rosa. Um perfume que não cheirou, um romance que ninguém leu, uma chuva que não molhou, a semente que não nasceu. Mas eu não vou me entregar e pra você vou mostrar que acabando de chegar com a gente, o nosso parceiro Daniel lá da Tacarejo transformou-se. Tá no Lua! Tá na Lua, ele tá na Lua. E antes havia espinhos. Aí, Daniel! Hoje planta-se muitas flores. Isso você não viu. Checo e Rosana, o casal velha guarda do boi da cara preta. E só por mim eu vou. Essa vinheta é velha guarda. Se vou. Na época do bicho bom. É. Pois pra você eu vou provar que eu não sou. Saudade! Uma roupa que se estragou, uma chuva que não molhou, a semente que não nasceu, uma fonte que já secou, um perfume que não cheirou, um romance que ninguém leu. Pelo sincero. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. E aí? Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Olha, eu vou ser sincero contigo, tá? Eu não presto, mas eu te amo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Nossa grande amiga Maria da Tribo. Alô, tribo! No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Martinho Balanço! Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. DJ Rebelde. Rebelde do Luz de Prata. Que coisa boa, hein? Agradecer meu parceiro Martinho, a Drogina Baby pelo convite. Está hoje aqui, do início até o final pra vocês hoje, hein? Vai! Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Só pra ser carinhoso, seu Luiz, paizão do meu grande amigo DJ André. Trabalhamos juntos no Príncipe Nego Redrô. Capaz de amar-me. Hoje ele tá no paredão, né? Verdade. Paredão. Eu penso em minha. Creme tudo, né? Eu não presto. DJ André considerado. Eu te amo. Sucesso! Aí, seu Luiz. Mas eu te amo. Sinta-se à vontade. Você está no show do maestro. Maestro. Monstro da Saudade. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Acontece que já não é o que estão falando. Ninguém sabe que estou amando. Eu não presto, mas eu te amo. De volta pro meu aconchego. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Procura esquecer, querida. E pelo amor de Deus, vem para os braços meus. DJ Rebelde, eu te darei a minha vida. Vai recordando, vai. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo. O amor maior de todo mundo. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar, pra muito mais amor te dar. E quando meu amor de amor formos brincar, pra cada beijo teu, mil beijos vou te dar. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. O Maestro da Saudade. E aí? Eu vou te dar o amor maior e mais profundo. O Jackson e a Leia. O amor maior. Recordando de hoje. Todo mundo. Lua de prata. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o Maestro da Saudade. Vamos pra cima! Tem sido sempre assim. Sempre assim. Você, longe de mim. Sempre de longe. Tem sido tão ruim. Você, tão longe assim. E eu, tão triste sem você. Por quê? Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Minha vida é você também. Porém você, oh, só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim: voltou meu amor, voltou meu bem. Agora eu sei. E aí? Sou bem feliz. Quero ver o craqueado, craqueado, craqueado. Minha amiga José Silva, pra ligar a gente, um beijão carinhoso do Rebelde, José. Rebelde. É que viu, o Rebelde chegou na Cidade Nova, hein? E eu, tão triste sem você. Aí, Zorro! Por quê? Por quê? Por quê? Porque aqui é a casa dele. Você não